E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes, se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pela pirâmide abaixo. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante. E se estivesse tudo de cabeça para baixo, talvez liderassem melhor servindo. A enfermeira secundou. No hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em remover todos os obstáculos, todos os entraves, para que os empregados possam ser aos pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, o pregador acrescentou. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de removê-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez coma seu almoço, e desaparece. Acho que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. E uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da capela do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego, enquanto saía. Depois do almoço resolviam dar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo e eu menti polidamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu queria dar um passeio. Caminhamos uns minutos em silêncio até que ele perguntou. O que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade e de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas continuo ouvindo. Respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso poderia funcionar no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg, eu disse. Apenas para ser agradável. Mas, pela segunda vez em menos de 5 minutos, eu mentia para Greg. As palavras de Simeão não eram língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando as ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para iniciar nossa sessão da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou. Sei que você era considerado um bom líder há alguns anos, e eu respeito isso, Simeão, mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. Num mundo perfeito, você pode estar certo, mas fazer o que as pessoas querem nunca funcionará neste mundo. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deviam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou. Um pouco mais calmo. Simeão não hesitou. Como pai, por exemplo, se eu permitisse que meus filhos fizessem o que lhe quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando, e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que precisam. As crianças e os adultos precisam de um ambiente com limites. Um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isto não seja o que querem. Mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar 20 dólares por hora. Se fôssemos pagar-lhes 20 dólares por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses. Porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se aceitássemos a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam. mas certamente não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. O sargento acrescentou: sim, acho que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Traço, mas como você diferencia necessidades de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, Simeon explicou, é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é um pouco complicado? Kim questionou. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades diferentes. Embora eu ache que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim, a parte aí. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade forte, enquanto minha filha, Sarah, era mais dócil. Com certeza eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado certamente tem uma série de necessidades diferentes das de alguém que trabalha há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, e por isso acho que o líder precisa ser flexível. Simeon continuou, se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente, quais são as necessidades das pessoas que lidero? Quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que essas pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se, quais são as minhas necessidades? Isso os ajudará a descobrir as dos outros. Greg adiantou-se. Bem, Chuque, o operador da retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Simeon replicou, esse é um bom começo, Greg. Tudo o que você disse supre muito bem as necessidades físicas de Chuque. Mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais brilhante dos participantes do retiro, pensei, levantou-se, caminhou em direção ao quadro e desenhou outra pirâmide. Depois disse, não posso acreditar que estou fazendo isto, mas vou obedecer a Simeon, falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Pare com isso, John, não é fácil para mim, quem rebateu com um pequeno sorriso. No curso de psicologia aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo comida, água e teto, o segundo segurança e proteção, e assim por diante. A enfermeira afastou-se do quadro antes de prosseguir. Se bem me lembro, as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, juntamente com o fornecimento de limites e o estabelecimento de regras e padrões, como disse Simeon hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Isso nos leva a concluir que Maslow não era de jeito algum adepto da permissividade dos pais. Hierarquia das necessidades humanas, de Maslow. Continue, Kim. Você está com a corda toda. Kim abriu um grande sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer modo, uma vez atendidos os 2 níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado, e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Vou terminar, a enfermeira continuou, sorrindo. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a necessidade passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que deduzi foi que autorrealizar-se é tornar-se o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala. Mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível. E, se compreendo corretamente o que Simeão disse, o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acho que Chucky da Retroescavadeira jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível de retroescavadeira. Seja como for, isso agora é sua familiar, não é, Greggy? O pregador riu. Não é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para Greg, para terminar o dia. Saímos pela porta marchando e cantando o jingle do exército que dizia que as pessoas têm que alcançar a própria excelência. Capítulo 3. O modelo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Simeão estava sentado, esperando, quando cheguei à capela uns minutos depois das 5. Terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado. Respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos.